cara, eu acho que tem que matar todos eles, entendeu? Eu acho, cara, eu prefiro ter um filho viado do que ter um filho vereador, irmão. Então eu prefiro. Essas são minhas considerações e eu não falo mais dessa coisa. Só pra deixar claro, isso pode entrar no cast. Pode, deve. Pode, eu prefiro ter um filho viado do que ter um filho vereador. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Igor. Eu sou o Dourado e esse ano eu quero me candidatar também. Essa é a voz do rato e eu tô esperando o Tiririca vir me explicar o que, que ele faz. Olá, sou o Thiago Dias e o que, que é um vereador pulando da ponte Rio Niterói? Um suicida. Não, bom começo. Ai, ai, ai. E hoje o Forecast presta um verdadeiro serviço socioeducativo, né? Por que não aproveitar as eleições, que elas estão tão perto aí, e falar sobre o cargo público que mais gera dúvidas na população, a figura do vereador? Aliás, são uns figuras mesmo, né? Afinal de contas, pra que ele serve? E por que todo mundo quer ser, cara? Até celebridade, subcelebridade estão querendo ser vereadores. E a pergunta é, você ouvinte, você vai se candidatar também? O que vocês ofereceriam se vocês fossem candidatos? Qual seria a sua, sua propaganda eu política? Eu acho que, sei lá, oferecer, tem que oferecer alguma coisa? Ah, sempre tem, sempre tem. Não pode dizer que vai trabalhar, não? Não. Recentemente participei do concurso aí lá no Instagram, né, pra ganhar lá a câmera da foto, aí eu ofereci um iPhone pra todo mundo que votasse na foto. Já tá começando direitinho, igualzinho, é isso aí. Uhum, é claro, né? Tá fazendo igualzinho. É, promete coisas boas e depois não cumpre. Mas eu ganhei o concurso e muito obrigado a todo mundo que votou. Eu espero meu iPhone, tá? Eu primeiro que eu tô precisando, que o meu não serve pra nada. Né? Então vamos pros nossos recadinhos. E hoje temos um recadinho especial. Vamos falar da Real Service. O que é a Real Service, Douradão? Cara, a Real Service é uma empresa de terceirização de serviços gerais e delivery, com motoboy, carro e até ciclistas. E qual é a área de atuação da Real Service? Cara, a área de atuação são todos os segmentos de varejo e atacado, além de serviços e eventos. Pequenas e médias empresas de qualquer segmento, né? É verdade, isso aí. Então, terceirize seus serviços com a Real Service e fique tranquilo para pensar no crescimento da sua empresa. Beleza, só para avisar que a Real Service só atende no Rio de Janeiro, tá? Rio e Grande Rio. Para mais informações, acesse realserviceexpresso.com.br. Vai lá. E vamos falar de coisa boa. Vamos falar de... E o Pix! Caraca, tu usou essa piada mesmo, Dourado? Não acredito. Cara, e o Pix, né, é um evento de cultura na internet. É um site muito famoso, onde você conhece os virais que rolam na internet, os memes, né? Conhece... É, na verdade, o YouPix não é só um site, né? O YouPix é um festival, na verdade, né? Um festival que promove tudo que é de cultura de internet. Com certeza. E pela primeira vez, eles vão estar aqui no Rio de Janeiro, no dia 9 e 10 de novembro, e nós estaremos lá também. É uma ótima oportunidade para vocês conhecerem a gente, para vocês conhecerem outras celebridades, né? Olha, outras, se nós fôssemos, né? Celebridades de internet, mas na verdade é celebridade de verdade da internet, né? É, pessoal que faz vídeo pro YouTube, pessoal que tem os blogs mais famosos aí, de moda, de internet, de tecnologia, blogs sobre quadrinhos, enfim, os blogs que cada um gosta de acordo com sua preferência. E o melhor de tudo é que é grátis, né? Sigam o arroba YouPix no Twitter para saber maiores informações e entre no site youpix.com.br para se cadastrar, né? Apesar de grátis, vai ser necessário fazer o cadastro para participar. E apesar de não sermos tão bonitos assim, vai ser fácil nos identificar no YouPix, que nós vamos estar com a camisa no nosso site, foroingo.com.br, né? Você que já conhece a nossa marca, a nossa logo, vai ser fácil nos ver por lá. Venha, né, falar com a gente, né, aproveite para a gente trocar uma ideia Os comentários no nosso site já estão bombando, a gente está sempre interagindo lá e vai ser bacana conhecer cada um ao vivo. E se nossos ouvintes quiserem ir com a nossa camisa também, rápido? R$20, preço de custo. Entre em contato via e-mail podcast@forum.com.br. A gente dá um jeito de te entregar. Ou lá no dia do evento, ou a gente manda pelo correio, aí a gente negocia. Lembrando, gente, que não é pra gente faturar em cima de vocês, tá? É só uma forma de quem quiser homenagear a gente. Isso. E ajudar na divulgação do nosso podcast, né? Do nosso site, né? R$20 a camisetinha aí, preço de custo. Camisetinha boa, porém simples, né? Sim. Só pra poder homenagear a gente aí e tá junto da gente lá durante o evento do YouPix, beleza? O evento acontece no Centro Cultural Ação da Cidadania, na Avenida Barão de Tefé, número 75, na Saúde. Joga no Google o que você acha. Dia 9 e 10 de novembro. Mais informações no site do YouPix. E se você quiser também, além de seguir o YouPix, siga o nosso Twitter, né? @foroingo4wingo. A gente está sempre postando notícia lá, inclusive a hora que nós vamos estar no YouPix, né? E outras notícias do nosso site. Visite foroingo.com.br, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/foroingo. E se quiser, mande para nós um e-mail. Qual é o e-mail? podcast@foroingo.com.br. Vamos para o papo de corredor. Agora é papo de corredor? Não, café. Não, né? Então, vamos pro nosso café expresso hoje. Isso, vamos pro nosso café expresso. Eita, caralho, é muito tipo de programa diferente. Cada programa é uma categoria diferente, nunca vi, cara. Porra, é sobre criança e... É café com leite, vai ser o café com leite. Isso aí, funcionou, hein? Pro dia 12. Então, meus amigos, a gente pode iniciar, né, esse papo falando que normalmente todo mundo conhece o que faz um prefeito, né, que está ali à frente de uma cidade, né, governando, planejando, o próprio governador, que é na questão aí numa esfera de Estado, né, e o presidente cuidando do país. Mas e um vereador? Serve para quê, afinal? Vocês sabem para que serve os vereadores? Segundo a minha extensa pesquisa feita para o material desse podcast... Cara, tu tá falando igual político. O vereador tem duas funções principais. Fiscalizar as ações da prefeitura e legislar. Ih, leu no Wikipedia? Mais ou menos. Puta, leu bonito no Wikipedia. Puta que pariu. Mas assim, até você pesquisar, Rato, no Wikipedia sobre o que faz um vereador, o que você achava que um vereador fazia? Eu imaginava, e acho que é porque, pelo que eu vejo, né, pelo que falam, ele tem, teoricamente, o nosso papel lá dentro, né? Ele aprova o que o prefeito decide ou o que o prefeito sugere e fiscaliza. Ele é o nosso contato direto com a prefeitura, não é isso? Mais ou menos isso, né? Deveria ser algo parecido com isso, pelo menos, né? A proposta do vereador é de ele ser os olhos da comunidade que ele representa dentro da Câmara Legislativa, né, no município. Isso. Então, assim, a ideia de quando você elege um vereador é para que ele te represente e fiscalize o trabalho do executivo, que no caso da esfera municipal é o prefeito. Ele fiscalize tudo que o prefeito está fazendo em prol da sua comunidade e das demais, é claro, né? Uhum. E que ele proponha algum tipo de melhoria para a sua comunidade, né? Servindo ali de despachante, vamos dizer, como teu representante. Olha, né? Eu dei um exemplo. O vereador seria o representante de turma na escola, né? Que chega junto à diretoria representando a sua classe ali, a sua... Exato, turma. Exato. Pedindo ali, poxa, bostala um ventilador na minha sala, né? Poxa, o quadro negro tá uma bosta, tem que trocar o quadro negro, que a galera não tá conseguindo enxergar nada e tal. Então, sempre quando conserta a rua, bota asfalto novo, aí tem um agradecimento lá, né? Agradeceremos ao vereador, tal, tal, tal. Que isso que vocês sabem que quem faz mesmo é o próprio cara, né? Não é a comunidade que coloca a placa, não. Eles que... Claro, claro. Pô, ninguém é que é idiota de achar que alguém foi lá numa lojinha, comprou uma faixa pra agradecer o vereador de ter feito aquilo, né, cara? Isso é autopromoção deles mesmo. Eu tava vendo que para fazer esse podcast, que tem um recurso, né, chamado indicação, né, que é feito pelos vereadores, e que essa é uma função importante deles e muita gente desconhece, né, que O vereador tem que funcionar como uma ponte entre os cidadãos e o prefeito, né? E esse recurso de indicação é uma requisição de informação, né, que o vereador envia à prefeitura. Por exemplo, você chega para o vereador e faz a sua indicação. Ó, isso aqui tem que colocar luz aqui, por exemplo, na minha rua, né? E aí ele faz essa indicação e leva direto à prefeitura, que seria mais fácil, né, esse recurso de indicação, porque isso não funciona como uma lei, né? E esse recurso de indicação não exige que isso vá a plenário também. É como o vereador tivesse autonomia total para levar isso pro prefeito, deixar direto na mesa dele e falar assim, ó, a rua tal, lá a rua que o Dourado mora, pô, não tem poste de luz, não tem iluminação pública, e ó, a gente precisa colocar lá. Mas não depende do vereador executar ou não a instalação desse poste, por exemplo, ou qualquer outro tipo de obra. Ele só solicita, né? Ele só solicita. Então, assim, ele não tem, isso é até importante deixar claro, que a gente vê muito aí em propaganda de vereador no horário político, falando assim, quando eu for eleito, se eu for eleito, vou instalar duas clínicas no nosso bairro e tal. Ele não vai, se eleito, fazer isso. Não depende dele fazer isso. Então qualquer candidato hoje que apareça na televisão falando que vai fazer alguma coisa, não vai fazer. É mentira. Ele vai tentar convencer alguém de fazer alguma coisa ali, porque ele não tem autonomia para fazer isso. E vocês sabem quanto é que ganha um vereador? Muito mais do que eu. Muito mais do que muita gente, pra falar a verdade, viu? Se você estiver falando só de salário, eu digo até que ele não ganha tanto, não. Ganha mais do que ele merece, com certeza, mas não ganha tanto assim, não. Agora, se você considerar tudo que o vereador soma ao seu salário em termos de benefício, aí... Vamos por partes, salário, entende? Até como é que é definido, né, o salário? Alguém chegou a pesquisar isso? Assim, basicamente, né, o salário de um vereador, ele é definido com base num percentual de um deputado estadual. Então, assim, se a cidade que aquele vereador está se candidatando possuir um número X de habitantes, o salário dele vai ser X% de um salário de um deputado estadual. Então, assim, para usar um exemplo redondo, se a cidade que aquele vereador está se candidatando possui, um exemplo, 10 mil habitantes, o salário dele vai ser 30% de um salário de um deputado estadual. Ah, mas a minha cidade tem 500 mil habitantes. Provavelmente vai ser, sei lá, 70% de um salário de um deputado estadual. Então funciona mais ou menos com esse cálculo. Então é por isso que nós temos, às vezes, cidades grandes e cidades médias, cidades menores, e temos vereadores com salários diferentes, entendeu? Você tem noção de qual é a cidade que o vereador ganha mais hoje? Não sei se o que ganha mais, tá? Mas o vereador mais caro hoje no Brasil é a do Rio de Janeiro. Eita! A prefeitura do Rio de Janeiro é a prefeitura do Brasil que mais gasta por ano, por vereador. Então, um vereador no Rio de Janeiro custa para a prefeitura 6 milhões de reais. Por ano. Por ano, por ano. Então, se você pensar na legislatura de 4 anos, o cara tá levando aí dos cofres da prefeitura 24 milhões, cada um. É muita grana. Cada um, é muita grana. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Cara. Mas o que seriam esses 6 milhões divididos em que tipo de gastos, Dourado, relacionados ao vereador? Eu tava vendo aqui que o salário, né, só o salário do vereador, fica numa média aí de 11 mil reais. No caso, aí dando exemplo até de São Paulo, né, foi os dados que eu achei. E vai ter reajuste para 2013, onde que o salário vai chegar a 15.031,76. Tá bom pra você? Eu dispensava os centavos. não, assim, não é igual a gente, né? Que ganha o salário e se vira aí com o resto, né, cara? Se vira aí com o resto, é verdade. Os caras ganham e aí tem uns auxílios ainda em cima, né? O salário já é alto e tem auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio gasolina. Cara, tá de sacanagem. Cara, tem uma cota mensal de selos. Cara, selo. Quem é que tá enviando carta ainda, cara? E hoje que tem tanto vereador, né, cara? Todo mundo querendo aí se eleger. Como é que se define a quantidade de vereadores, cara? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Beleza, o governador é um só, o prefeito é um só. né? Mas, caraca, vereador é muito? Depende de cidade para cidade? Como é que se define isso? É, acho que depende do número de habitantes na cidade, né? Como ele é nosso representante, não adianta uma cidade ter 10 mil pessoas e ter, sei lá, um só. Tem que dividir isso aí por número de pessoas que ele vai representar. Vou tentar, então, explicar essa questão de quanto mais vereadores, né, e número de habitantes e tudo mais, que acho que essa parada meio que acendeu, assim, mais na mídia, quando teve essa questão do Tiririca e tal, que começou a se falar muito em coeficiente eleitoral, né? Uhum. Porque ficou aquela questão, ah, o Tiririca vai levar, vocês estão votando no Tiririca e ele vai levar não sei quantos com ele. Então, assim, tentando deixar claro aí para quem tá ouvindo a gente, né, o coeficiente eleitoral, ele é obtido dividindo o número de voto válido, né, e aí excluindo branco e nulo, e aí a gente acaba jogando, né, por terra aquela questão de, não, se votar nulo, não sei o que, vota, essa parada acho que ninguém não serve pra nada, cara, voto branco e voto nulo, nem voto de protesto hoje em dia serve mais, porque... vai dar na mesma. O que interessa ninguém acredita quem tá mais votando, nisso. O que vale é o voto válido. Digamos que a gente tenha quatro partidos, beleza? Certo. A, B, C e D. Certo. Beleza? E digamos que numa cidade tem aí 9 vagas para vereador. Digamos que o pessoal do partido A teve 1.900 votos, o B, 1.350, o C... 550, vai anotando. Ih, tá aí. Tá maluco. Já me perdi no primeiro. Caguei todo nessa conta aí, meu irmão. Tá maluco. Não, e o D, 2.250. Os votos válidos na cidade vão ser 6.050, que é esse número, que é o resultado soma, total desse que eu falei. A soma desses a soma. Quatro. Isso, de A, B, C e D. E aí você, dividindo, né, o número pelas vagas, vai dar um número de 672. Beleza? O número de votos dividido por 9, que são as vagas. Aí vai dar um resultado de 672. Esse é o coeficiente eleitoral. Então, como o partido A teve 1.900 votos, o B teve 1.350 e o D teve 2.250, os vereadores desses partidos vão entrar. O C, que teve 550 votos só, não entra. Porque ele não chegou a 600 e pouco. Isso, entendeu? Não atingiu o coeficiente eleitoral. Então, só o pessoal do partido A, né, B e D vai ter direito a preencher as vagas de... Resumindo, né, essa conta maluca aí. O partido que tem mais votos é o que elege mais candidatos. Então é por isso que a gente vê tanto tio da carrocinha, tia da pipoca, celebridade, semi-celebridade se candidatando a vereador. Que, na verdade, para os partidos não importa que um... ou outro candidato seja mais votado para ser eleito. Não. O que importa é que os partidos como um todo tenham mais votos. Tenham mais partido votos. Que tem mais voto é o que elege mais. E não necessariamente o vereador mais votado é que é eleito. A briga é para tirar voto de outro. Para tirar voto de outro, exatamente. O Manel da padaria não vai entrar, mas ele precisa tirar o voto do Antônio do Pastel. Exatamente, isso aí. Exatamente. Por isso que o Tiririca foi um chamariz que teve muito voto e um partido que era um partido fraco... Com a explosão de votos que o Tiririca teve, entrou muita gente na aba dele. Exatamente, porque mesmo ele sendo o mais votado, só com os votos únicos dele, todo o partido teve mais votos do que todos os outros partidos. Aí ele acabou se elegendo e levando toda a galera que às vezes tinha 30 votos, 90 votos... Porque o partido como um todo tinha o maior coeficiente eleitoral, então tinha direito de eleger mais gente. Porque como é que eu vou dizer assim, ah, tem 10 vagas disponíveis, né, para vereador. Como é que o partido vai botar bastante gente lá? No nosso exemplo, né, que eu dei anterior, por exemplo, o partido A, ele teve 1.900 votos, que eu falei por primeiro, não sei se vocês lembram. Se não lembra, volta. Então, e o coeficiente eleitoral deu 672, lembra? Pegou, somou tudo e dividiu. Então, se você pegar 1.900 votos e dividir por 672, dá 2,827 alguma coisa. Então, pela lei, você esquece o que é a fração e vale só o número, o primeiro número. Então, o partido A, ele tem direito a colocar dois vereadores, entendeu? Porque pegando o resultado dele, 1.900 votos, dividindo pelo coeficiente, vai dar dois. O valor de vereadores a entrar. Quando foi a questão do Tiririca, foi para deputado, né? Que ele falou que não sabia o que fazer. Exatamente. Cara, esse valor deu altíssimo. Então, assim, com os votos do Tiririca e somado os outros pingadinhos que deu no partido, se eu não me engano, cara, o resultado dividido pelo coeficiente deu 7, cara. Então o partido dele botou o Tiririca e botou 6. Mais 6. Mais entendeu? 6 pessoas que não receberam tantos votos. Então aqui vai um alertazinho. Você que vota em qualquer vereador por causa da musiquinha, ou porque a sua tia chegou pra você e falou, vota no meu candidato que é pra ajudar, e você falou assim, vou votar nesse cara aí porque ele não vai se eleger mesmo, cuidado! O que você tá fazendo é dando voto pro partido de maneira irresponsável, porque esse babaca vai acabar sendo eleito mesmo. Talvez até pior, talvez ele não se eleja, mas ele consiga colocar alguém que não deveria entrar, né? Que você não escolheu, exatamente, falou você tudo. Você não quis votar no A, porque o A é um safado e roubou descarado na sua região, mas votou no B. E o voto do B pode ajudar o A a entrar. Porque é do mesmo partido. Aí entrou toda essa conta aí tudo. Que a gente fez aí, e que eu peço que o Dourado coloque no post pro pessoal entender. Não, o pessoal vai entrar no site ávido por ver essa conta, com certeza. Não, beleza, com certeza. Pode deixar que eu não vou esquecer. Mas pra que esse puto se elege? Pra fazer o que no final das contas? Asfaltar a sua rua. Roubar? Podar a árvore da sua região. De verdade, o que esse cara pode realmente fazer? Tirando isso que a gente já falou, que é o que realmente interessa pra gente, que é fiscalizar o trabalho do prefeito, tentar levar solicitações da comunidade pro prefeito implementar melhorias e tudo mais, a única coisa que esses caras fazem é entregar comenda, né, que são um tipo de honrarias que o município dá a cidadãos se destacaram por algum motivo, né? Homenagem. Tipo, a Regina Casé agora foi considerada cidadã soteropolitana. Aí que entrega uma plaquinha e tal, o vereador... Essa babaquice é trabalho de vereador, certo? Então, assim, eles fazem isso. Eles não aprovam nenhum tipo... Então, voltando àquela história. Eles não vão construir nada, não vão botar nada na sua rua nem no seu bairro. Eles não aprovam nenhum tipo de projeto que resulte em custo para a prefeitura. Então, assim, eles podem dizer que vão criar milhões de projetos, mas a conta é simples. Se o que ele diz que vai fazer vai gerar algum tipo de gasto para a prefeitura, esquece, ele não tem autonomia para fazer. Então, eles legislam sobre o quê? Sobre a ocupação do espaço público. Eles podem dizer que, por exemplo, na pracinha perto da sua casa, não pode ter quiosque. Isso eles podem fazer. Eles podem dizer que a encosta do Morro Tal é uma área de risco, então não se pode construir nada ali. Ele pode fazer aquilo. Ele pode tombar um casarão, um prédio, uma fachada, um monumento histórico e falar, olha, isso aqui é de interesse cultural do município tal, então isso aqui está tombado. Uhum. Isso eles podem fazer. Por quê? Porque não gera custo. Eu não sei se vocês sabem me responder, mas vereador tem imunidade parlamentar? Tipo, pode dar aquela carteirada e tal? Rato, tempo! Oficialmente, não. Mas... Oficialmente não tem... tá, tudo bem. Não, entendeu? Oficialmente, entre aspas, gigante. Uhum. O vereador realmente não tem essa história de imunidade parlamentar. Não tem essa palhaçada, não. Então, assim, se ele mijar fora da latinha, ele vai em cana como qualquer outro, tá? A única imunidade que o vereador tem de verdade é, vamos dizer assim, é quanto ao que ele fala, entre aspas, né? Então, assim, a gente, como podcast, a gente pode falar de uma besteira, pode falar assim, o nosso... por exemplo, tá? O nosso prefeito é um ladrão. O meu prefeito pode me processar por isso. O vereador, ele não. Ele tem a opinião dele protegida. É óbvio que ele vai ter que provar o que ele tá falando, senão ele vai passar por um afrudão que fala o que quer e não tem como provar. Mas isso só no exercício do mandato, né? Durante o mandato, durante o mandato. Ex-vereador, não. Não, samba é igualzinho a gente, não tem essa. Cara, e quando surgiu aquela polêmica do... Voltando a falar do Tiririca, cara, não sei se vocês lembram, né? Se ele sabe escrever, se não sabe, né? Pra vereador, pode ser um analfabeto? Não, não. E vocês sabem o que precisa pra se candidatar? Porque às vezes eu vejo, cara, cada propaganda de candidato pra vereador bizarro, cara. Né? Cara, eu já vi na internet aí fichas de candidatos a vereador... Onde no nível de escolaridade estava destacado assim, lê e escreve. Então, se o cara não for um completo analfabeto, se ele souber escrever o nome dele e souber ler alguma coisa, ele já não é considerado analfabeto, ele já pode se candidatar. Tem o registro de candidatura, por exemplo, do Olha, cuidado com os nomes dos candidatos aí, cara. Pô, então, mas lá tu pode consultar, na ficha dele tem ensino fundamental incompleto, cara. Pô, eu tiro por vocês, eu tenho minha faculdade já trancada e tal, mas vocês, quanto mais subindo em questão de estudo, mais vocês vão ganhando. Cara, mal escreve, velho, cara. Mas digamos que se a gente exigisse um nível médio de escolaridade... Aí não tem, né, não tem número de vereador. Será que a gente não ia acabar botando só a elite no governo? Ah, cara, mas... Já pensaram nisso? Que a gente ia botar só a galera da elite no governo e a galera... Pra questão de vereador, gerar que já não é assim? Porque, cara, aquela parada que a gente falou, o mais popular nem sempre entra. Assim, o mais povão nem sempre entra. É, mas pensando no cenário ideal de eleição, né, vamos dizer assim, o representante, digamos, da comunidade carente, sei lá, da Maré, que é uma favela que tem aqui no Rio de Janeiro. Pô, digamos que o representante, o líder comunitário da favela não tenha um nível superior nem segundo grau. Pô, se a gente exigisse, por exemplo, nível médio pro cara se eleger, jamais esse cara teria acesso à câmara e também jamais estaria intermediando nenhum tipo de serviço pra comunidade dele, concorda? Mas... Bem, enfim, isso é outra discussão, né? Cara, depois de tudo que a gente conversou, cara, o que vocês acham desse cargo aí de vereador, cara, da figura do vereador? Esquece esse cash, transfere lá pro outro e fuzila todo mundo. A gente dá uma chance. Eu acho que o modelo hoje no Brasil é ruim, é custoso, né? Por pouco que esses caras fazem, tá? Então, assim, eu acho que 6 milhões pra se gastar com um vereador, né, com um político, fazendo o que eles fazem, o que eles podem fazer, eu acho muita grana. A gente pode fazer muita coisa com essa grana aí. Pô, eu fiz uns cálculos outro dia por alto aí, isso dá uma média de 50 novas ambulâncias do SAMU por ano. Mas, Dias, se eles fizessem o que realmente tem que ser feito, o valor não seria justo? Não, também não seria. É muito caro. Se você for pensar bem, o que o vereador faz é representar a comunidade que ele mora, vamos dizer assim. E pra isso, cara, todo mundo já tem um representante de bairro, uhum, né? O presidente de bairro, né? O líder comunitário. Que geralmente faz ganhando quase nada ou nada, né? Não ganha nada. Não, pra falar a verdade, o cargo de líder comunitário é um cargo voluntário. O vereador também não precisava ganhar, porque ele só tá fazendo um trabalho de ponte. Não precisa ganhar por isso. O meu líder comunitário, o presidente de bairro, enfim, como queiram chamar aí, ele podia levar as minhas solicitações da minha comunidade direto ao prefeito. Como é feito em muitos países da Europa. Vereador não tem salário, entendeu? E quando tem, não ganha esses absurdos de dinheiro. Entendi. Sabe? Às vezes o cara é advogado, tem a profissão dele, tem o salário dele, ele ganha uma ajuda de custo, mas é uma coisa muito ínfima perto do que nossos vereadores gastam. Olá, e aí, o que você acha, Rato? Suas considerações. O erro não tá exatamente na forma que a gente vota. Acho que já virou bagunça na forma que a galera executa suas funções, né, cara? Exatamente isso. Muita gente hoje entra pra polícia, não pela profissão da polícia. Calma, vou explicar. Tô ficando tenso já. Entra pelo o que pode ganhar com propinas e outras coisas. Assim também é o vereador. O cara não entra exatamente para ajudar a comunidade. Ele entra, poda meia dúzia de árvore na sua rua, põe a faixa lá que fez isso e pronto. E fica mamando o resto da grana que tem lá durante o seu mandato, cara. O problema não tá na gente, o problema tá nos vereadores. Concordo com o que vocês falaram. Acho que poderia continuar tendo vereadores, mas o número, né, cara, deveria ser menor. Como vocês falaram, é uma cadeia muito grande, né? Pô, se ele é a ponte, né, entre cidadão e o prefeito, acabou, cara. Podia ter um só, no máximo dois. Pô, cara, e eu realmente termino esse cast revoltado com esse auxílio de selo, cara. Sacanagem, cria um Hotmail, cara, cria um Hotmail. Demais, pô, né, pô, cara? Então é isso aí, ouvinte. Votem consciente ou então não votem. Agora, não dê o seu voto. Não venda, seu... Realmente, não venda o seu voto. Vote consciente e esquece essa balela de votar nulo e votar branco. Aí vai lá, pô, e vota certo, vota com consciência. Ou então não vote. De lá pra apertar branco ou então anular, aí é sacanagem. Pensa no seguinte, você já tem que ir. Então, já que foi, meu irmão, faz alguma coisa que... que preste. Vale pela consciência. É isso aí. Um abraço e até o próximo Forecast. Tchau, beijo nas crianças e boas eleições. Tchau, gente. Beijo no coração e não esqueça o nariz de palhaço.